Em mim não vejo nada que possa merecer-te, ó Senhor. Tão longe tenho estado do ideal que sei que tens pra mim. Mas eu quero dizer que tu és e serás Senhor da minha vida. Ao teu lado, meu mestre, eu quero ficar enquanto eu viver. É do meu coração, de todo o meu ser, que eu ergo a ti a minha voz para expressar o quanto te amo. É do meu coração, de todo o meu ser, que eu deixo tudo para trás e só pela força que vem da cruz eu te sigo, Jesus. Além da liberdade, achei felicidade aos pés do Rei. E Ele tem usado a minha vida para o Seu louvor. Sem reservas, ó Pai, o que tenho, o que sou, tudo eu entrego a Ti. Meus talentos darei e meu tudo farei pra honrar teu santo nome. É do meu coração, de todo o meu ser, que eu ergo a ti a minha voz para expressar o quanto te amo. É do meu coração, de todo o meu ser, que eu deixo só pela força que vem da cruz eu te sigo, Jesus. Já deixei de chorar o passado, pois vitória em teu nome alcancei. Não há nada maior nesse mundo que o grande amor. Meu coração, de todo o meu ser, que eu